3170, entendido, baixado travado, o altímetro no 011, vento variado com 03 nós, autorizado pouso, pista no 03170. Baixado e travado, leve pouso, pista 10, tá 3170. Zona 70, seu sol 05, direito, Olivrar, chama o sol 12, um decimal 1. Olivrar, 2. Confirma, 1, 2, 1. 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, obrigado. estabilizou no localizador com pista vista o azul 4220. Azul 4220, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118.95, alternando 121.1. 18.95.21, boa noite. Boa noite, um bom pouso. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4220, câmbio. Azul 4220, tráfego avistado, altímetro 1011. Já baixar travado? Confirmo, senhor. Autorizado pouso, pista 10, vento 030 graus, 02 nós. Azul 4220. Claro. Azul 4220, seu solo ao 13, direito no 21, decimal 1. Direito no 21, decimal 1, azul 42. 556, acione a identificação, desça para 2.000 pés, Prodiduna, ajuste no 011. Segue como número 1 na aproximação. Está autorizado a sinal LS3, pistão no 0 Salvador, reporte estabilizado. TAM 3520, boa noite, acione identificação, desça para 3000 pés, ajuste no 019. Autorizado pro Adduna, TAM 3520, segue como número 2 na aproximação. Copiou? Não, desculpa, desta 3.011, Duna número 2. Só ouvir aqui no radar. Falei em cima do senhor mesmo, mas acontece, sem problema não. Controle Salvador, o trip 5556 estabilizado, ILS. Trip 5556, acima a torre na noite, 95. Passa pra torre, 118, 95. Salvador é o trip 5556, na final tá com uma milha e meia para o marcador externo. Legal no 09, reporte baixado e travado. Tomarei o baixado e travado. Trem baixado e checado, 5556. Utilizado pouso, pistão no zero, vento 050 graus, 4 nós. Está livre o pouso para o trip 5556. Então, 3520, desce para 2000, autorizado LS Rei da Pista no zero, reporto estabilizado. QNH1 no 0 no 1. 2011, 2000, quando estabilizado, chama no X-Ray, o 556 no solo 37, libere pela direita, solo em 121 no decimal 9. 556, 219. Correção é 121 no 1 no solo, o 5556. Salvador, boa noite, 3520, estabilizado, baixado, travado na final. 520, que nem no 011, chame no marcador externo. Vai chamar. Passando o externo, baixado, travado, 3520. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 060 graus, 3 nós. Tem nível pouso, 3520. Solo 44, libere pela direita, solo em 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 3, 5, 2, 1.